avec Monsieur Moustache, Ngaku et Patrice. Do bigode África, Voodoo África, Voodoo aqui com Elvis. Isto é uma malha que o Elvis remixou do de um bacano francês que agora não me lembro o nome, acho que é o Manaré. Manaré, não sei se Manaré deve ter outra pronúncia porque ele é francês. Exato. E a música Manaré. Chama-se Voodoo, acho que saiu este ano. Bem, África, yeah, é pontuar aqui a semana do bigode. Estamos na semana do bigode. Exatamente. Ainda não vi ninguém de bigode. Incrível. Eu estou de bigode e com barba também. Pois é. Eu estou quase. Mas então temos aqui. Hoje é um programa. Tem África, tem espaço. Espaço não é. Tem gás com capacetes. Gás com capacetes e lasers. Muito laser. E temos também um bocado de disco. Sim, também. E filmes, temos variado. Filmes. Não temos cá o Patrício ainda. Pois não. Não pode vir desta vez. Ele está é júri agora num festival qualquer em França. E está a pontuar lá filmes. Exatamente. Então acho que continuamos aqui com o Voodoo mais um bocadinho. E já voltamos aqui para as novidades, promos e festas que não sabemos. Club, este é o mês do club, é só o que eu sei. Então vá. Até já. estamos continuamos na noite africana do Bigode. Estes ritmos quentes. Rituais africanos. Mambo Jambos. Por aí. Coco Jambo também. Coco Jambos. Temos aqui um convidado que não se quer pronunciar. Isto até pode parecer mentira, parece que não está cá ninguém. Mas está cá uma pessoa, está cá uma pessoa a mais. Ele já fala, se calhar, não sei. Daqui a bocado. Quando ouvir mais África e soltar mais aí esse espírito. Os Dancing Shoes. Não, aliás, Dancing Shoes não, Barefoot. Barefoot, exatamente. Barefoot, e o que é que temos de Barefoot também? Temos mais novidades de Malente e Rubix. Pois é. Com a sua nova cena, os dois. Lançaram um EP que está-me a falhar agora o nome, mas é bom. E como é bom, mandou-nos uma promo. Exatamente. Mandaram-nos uma promo bem, bem fofa da nova malha African Boogie. Que tem tudo a ver, African Boogie, que tem tudo a ver com o que nós estamos agora aqui a fazer. O nome é muito fixe, por acaso. Yeah. E o que é que se pode esperar da African Boogie? Pode-se esperar África com house filtrado. Portanto, é uma mistura de French House com África, o que é, para mim, é uma das coisas. Eu gosto um bocadinho da África, gosto bastante de French House, de com aquele house filtrado. Sim. E tal coisa, e isto é uma mistura espetacular. Está fixe. E gosto. Portanto, vamos ouvir isto. We'll be right back. Aí está. Bom som. Está mais aí a bombar já. Beatport, é. Onde vocês quiserem. SoundCloud. Google. For sure. Ah, não. Não quero incentivar ninguém. Não. Eu acho que está fixe. Tá fixe. Eu gosto desta onda. Partimos para mais uma novidade. Temos aí um senhor chamado Munchi. E que... O que é que podemos dizer? Que é um gajo que... Tem uma escrita muito escrita, expressiva. Muito expressiva, sim. Uma escrita bastante expressiva. Caps, bold... Epá, como ouvi no outro dia, o software que ele usou para escrever foi o LSD, provavelmente. É um novo tipo de programa. Ou a mescalina. Exato. Mescalina também acho que é um bom. É um bom programa, 2.0. Exatamente. Mas pronto, eu gostei deste mail. Também. Gostei tanto que vamos ouvir e assim manter a onda África. Mas e não tão mal, pelo que eu ouvi. É um África que frita. Pá, tens de ter cuidado para não passar daquilo numa pista dessa assim mais seleta, senão o pessoal faz tudo, não é? Sim. É brocas de dentista, mas tipo... Não, mas mais... É fixe. É assim, estás assim... Não está muito ligado com o que ouvimos anteriormente. Não era rapaz para ouvir um set só disto. Mas no meio, aparecer duas ou três destas, assim, era... isso já curtia. Até porque a cena do Fidget House e essas cenas todas têm bem este tipo de sintetizadores muito vibrantes. Que é uma coisa... Eu gosto. Mas com moderação. Então, e ficávamos se calhar aqui com o... quer dizer... Não sei, eu não conheço eu acho que música dentro. Só por causa do nome, ficávamos com o Tom Essa Porra. Pode ser Tom Essa Porra. Tom Essa Porra. Acho eu. Se é que isto coisa. Então vamos ficar trabalhar aqui com o Munchi. O nome do EP chama-se Murda Sound. Murda Sound. E isto é da TNA Records. E, pelos vistos, o Munchi está bem contente por ter conseguido lançar este EP. Tão contente que nos teve que mandar um mail a explicar a história de cada música e, entre outras coisas. Que eu achei engraçado. Então vamos chegar aqui com o Munchi e toma essa porra. E preparem-se, que isto vai puxar. Vai puxar. está. Fritou? Porra. Toma, toma lá essa coisa, porra. Esse mambo. O que é que achaste? Achei fixe. É curta? Yeah. Acho que até é fixe ser curta, senão depois o pessoal começa a espumar dos olhos. Ai, ai. Pois é, continuamos aqui a fritar. Sim. E temos aqui um, pronto, já conhecido. Um conhecido. Ah, pá, esta música tem uma história por trás. A história não é a novidade. Para quem não sabe, a Boys Noize lançou uma sub-label, como os gajos de... Como é que se chama a label do Serkin e do... Boa pergunta. Não me lembro. Pá, que lançou também... Eles têm um... Não é, pois, não sei o nome da label. Se é o nome... Quando é o Serkin e o Bob Mo juntos, é o High Powered Boys. Não sei se isso é a label. Se eles têm uma label associada a isso. Pá, tem uma label que já, também é conhecida, que agora não estou a recordo o nome, mas pronto. Essa label criou também uma sub-label DAOS, que é a Sound Pellegrino, que agora está bastante conhecida, e a Boys Noize decidiu fazer também uma sublabel, mas só que não é... Está na moda fazer sublabels. Não é para house, mas é tipo mais aquele Techno Berlin, ou House Berlin, não sei como é que se chama, Acid House Berlin, pá, com aqueles claps mesmo, sim, característicos. Sim. 808. Yeah, exatamente. Feitos no Rebirth. Por aí. Só o Rebirth é de borla, portanto podem bombar com aquilo à vontade. Exatamente. Pá, e o Boys Noize lançou um EP dele, que tem uma música, pá, que aquilo parece que ele tem uma bassline, não é bassline, tem um lead, pá, que aquilo é nitidamente trance. Para mim aquilo é trance, LSD trance, e depois os drums são house Berlin, ou Tecno Berlin, não sei, e depois tem esta malha, pá, que está muito boa, está mais alegre, que se chama Ye. Yeah. E quando eles lançaram o label, lançaram também um EP ou um álbum, que tem vários... Eu vi agora há pouco tempo um mix que eles lançaram com uma cena qualquer, terá sido por causa disso. Eu por acaso pus de parte, mas ainda não cheguei a explorar. A label até acho que se chama Trax, não tenho certeza. A gente já vê isso. Mas eu acho que tenho isso. Então pronto, vamos ficar com Boys Noize e é só Ye. está. Sonoridade mesmo Boys Noise. Exato, é um clássico. Nunca falho. Nunca falho. Mas pronto. A outra fica para depois fica para outro programa. Em que se enquadra melhor. E esse programa vai ser muito puxado. Vai ser puxado. Esse programa vai ser um sábado de manhã muito intenso. Ou quarta-feira à noite. Ou terça. Terça-feira, exato, terça-feira à noite. Ah, bolas. Não. Bem, time travel. Passamos para as notícias, não é? Mais uma novidade. Muitas e variadas notícias sobre cenas. Daft Punk, sim. Festas, não sei. Eu vi um cartaz que este mês era mês do club e que vinha cá a Web Pessoal e eu já não me lembro. Mas era o cartaz da Lux? Ou não, era um cartaz de festas que tinha Lux, Music Box e vem cá alguém Music Box. Aí por acaso fica um gajo ao Music Box muito bom. Exatamente. Que é o Flying Lotus. Isso é muito bom, meu. Faça o favor de procurar isso. Pá, Flying Lotus é muito bom. Então, se gostam de texturas e coisas assim muito maradas de ambiente, aquilo é completamente. Parece um dubstep ambiente. É, exatamente. Hip-hop ambiente. Quem me falou nisso foi aquele australiano que também que produz dubstep e faz remix e mix e não sei o quê. E acho que também vai ver. Mandaram uma mensagem, um amigo meu mandou-me agora há pouco tempo uma mensagem a dizer o quê? Puto, na quinta-feira vou ver. Mais Mr. Miyagi na ZDB. Portanto, amanhã. Amanhã. Quinta-feira. Mr. Miyagi. Acho que não sei se são os Mr. Miyagi hardcore ou são os Mr. Miyagi os suecos de Electro-House. Mas Fucked Up não conheço. Também não. Não sei. Mas passem pela ZDB. A ZDB é um sítio giro, no bairro Alto. Exatamente. Arte e música, tudo misturado. Filme, fixe. Tudo. Exato. E filmes, por falar em filmes, não é? Não temos cá o Patrício, mas temos cá. Temos cá outras coisas. Temos filmes com Daft Punk. Exatamente. Fala aí disso. Falo eu. Já tínhamos falado anteriormente, não é, do Tron. Na semana passada. Estão anunciado filme. Para mim, não tanto pela história do filme, mas mais por quem está a fazer a banda sonora. Exatamente. Os Daft Punk. Os grandes Daft Punk. A estes senhores. Até porque a história do filme, quer dizer, para quem viu o primeiro, aquilo é aquilo é bastante fraco. É mesmo circuito comercial, cinema de circuito não, comercial. Não, é abaixo de cinema. Pronto, não interessa, a história não tem. Não, o que interessa é mesmo aquilo a voar tudo e explodir. Eu não sei porque é que é realizado, não sei quais é que são os atores que vão lá estar. Sei que os Daft Punk estão a produzir. Exatamente. Por isso. E boa música. Boa música. Pelo que nós temos ouvido aqui. Exato. Vamos passar o quê? Qual delas é que vamos passar? Escolhe. Temos o The Game Has Changed. Pode ser essa. E depois passamos a outra. Então vá, siga. Vamos aqui a bombar The Game Has Changed. E em princípio, eu acho que isto é confirmado. Estas músicas são as oficiais, não é? Como aquela outra, couve aí. A outra que vamos passar a seguir, em que eles estão mesmo a tocar no filme, pelo que parece, acho que é mesmo um single deles. É mesmo um single do próximo álbum, acho eu. Qual? Esta do Derezzed? Exatamente. Okay. Acho que é mesmo um single do próximo álbum. Então já lá vamos. Até podemos pôr isto a bombar e vamos falando aqui. Sim. Exatamente. Esta é curtinha também. É curtinha, sim. É muito calma. Esta é só para dar aquele cheirinho agora. De ambiente. Esta é mais ambiente. Mas acho que se nota aqui o dedo de Daft Punk. Nota-se aquele. Para quem aquele acompanhou... coisa, aquela eletricidade. Até porque eu estive há pouco tempo a ver como é que eles passavam som naquela pirâmide quando eles atuavam. E os gajos têm tipo. Usam Ableton Live e usam tipo dois ou quatro, não, dois cada um tem um touchscreen que controla o Ableton Live. Sim. Até podia entrar ainda mais pormenores e a cena que eles usam é o Jazz Lemur, se não estou a erro, que é tipo um touchscreen dedicado só para som, em que tu podes programar as cenas com os programas que estás a usar, qualquer um, não interessa. E usam quatro Moogs. Não lembro qual é o modelo, mas é... Quatro... Aquilo não é um Moog, o teclado. É tipo a unidade que faz os sons. Pronto, o sintetizador mesmo. Ligado não sei por onde. Tudo a bué das cenas. E mais botões e mais... E uma cena bué da barata da Behringer. Aquela do... Aquela... Só que tem knobs. Igual à do Breakbot. Só usam isso. e os mugs, e depois fazem ali altas cenas. Lá está, os gajos fazem produção em tempo real. Sim, exatamente. Mas pronto, esta que estamos a ouvir agora é... Isto deve ser tipo a introdução do Tron, do filme, ou tipo da cena. Parece os créditos de início. Exato, parece assim uma cena ambiental, assim, a introduzir o espaço. Mas esta que vamos passar a seguir, esta aqui, vamos nos escalar para... Não, é outro link. Yeah, esta exatamente. Aqui, vamos nos escalar para ouvir esta, isto. Pelo que eu li, não sei se li esse li noutro site, é que esta ia mesmo ser um dos singles do próximo álbum deles. Eu acho que sim, e isto vai levantar a pé do chão. Acho que sim. Então vá, D-Rez, dos Daft Punk. Change the scheme, alter the mood. Electrify the boys and girls, if you'd be so kind. This can't be good. What am I supposed to do? Synthetic. Aqui em jeito de trailer, quase. Exatamente. Já dá para dar aqui um grande cheirinho do que é que vai ser este filme e estes senhores. E a banda sonora e do filme. E a banda filme. Sonora, é verdade. E não é só deste filme que eles estão... Ainda não percebemos bem se é uma produção deles, porque eles também de vez em quando fazem assim uns filmes, ou se é uma produção... Com a participação deles na banda sonora. Mas que é uma coisa chamada Daft Punk for Dazed and Confused. Sim. Procurem na net, no Google. No Google. Goglem aí. E, epá, não sei se podemos dar aqui um somzinho disto, que isto também fritou um bocadinho. Sim, lá para o fim. Isto é assim, é meio orquestra digital. Isto vale mais pelas imagens, este som. Mas pronto, procurem por Dazed and Confused. Noutras leads também, e assim, meio Daft Punk. Sim, exatamente. Fala-nos um aí. Dos membros do Daft Punk. Exato, o Tomás, não é? Tomás. Eu gosto mais de chamar Tomás. Tomás das Rock. Tomás das Rochas. Isso é que era um grande álbum. Acho que o programa passado falámos do Enter the Void. Nós chegámos a falar, íamos fazer a ponte. Demos um cheirinho do Enter the Void. Nós queríamos falar disso e do Tron ao mesmo tempo, para despachar logo ali. Para juntar os assuntos. Útil ou agradável. Para quem já viu o Irreversível, o grande filme, em que aparece a Mónica nua. Mónica nua é mesmo o nome dela? Aparece a Mónica nua. A banda sonora, para quem não sabe, também é feita pelo Tomás. Uhum. E o Gaspar Noé fez agora um novo filme, que é o Enter the Void. Pelo trailer parece estar muito bom. Fez agora? Quer dizer, fez agora, ano passado. Sim, o ano passado. Mas pronto, ainda está em festivais. Ainda em circuitos fechados. Pois é, por isso não podem procurar no Google, que não vão encontrar. Encontrou o trailer, exatamente. E pelo que sei, o Tomás fez a banda sonora também, outra vez. E está uma coisa, pá, completamente diferente do que ele tem... Está uma cena mesmo completamente diferente do que ele tem feito, como Daft Punk e mesmo como o Tomás. Uhum, uhum. A mim faz-me lembrar, sei lá, Tecno Berlim, uma coisa assim é do muito género. Frita bastante. Tecno Berlim com influências de Tóquio, Neon Tóquio, uma coisa assim. Já estás a inventar estilos e o caralho. Exatamente. Não, mas é uma cena bué tecno. E difícil de caracterizar. Exato. E já agora, quer dizer, passámos assim um bocado à frente, aquilo que eu estava a dizer dos Daft Punk, deste novo som que eles fizeram, é que, do Tron, é que é uma mistura de, do passado, de ouves aquelas sim. drum machines do passado, parece que nem sequer estão processadas, está tipo bué da cru, mas ao mesmo tempo está... Parece que vão... Está moderno. Sei lá, parece que... meteram os Kraftwerk a tocar para ele. Exatamente. E depois eles puderam um sintetizador por cima, não sei. É assim uma cena. Mas está, seja o que for, é bom. É bom. E agora ficávamos aqui com o som do Enter the Void. Feito pelo Tomás. Pelo Tomás. E aqui é o Opening Credits. Exatamente. Portanto, também é rápido e é indolor. Mas se estiverem no YouTube, também metam os créditos, acho que vale a pena. Sim, então, os créditos sim, também sim. estão muito bacanas. Então vá. Enter the Void. Enter the Void. É isto. Nem sei nada. Não sabe nada. Não, é... Quer dizer, sabemos o filme, o que é que o filme trata. Sabemos mais ou menos que é a história de um gajo que... Ou da irmã dele. Não, é mesmo de um gajo. De um gajo e a irmã dele é que morreu, não é? É uma cena assim. Não sei se é irmã ou se é filha. Meu, isto, não. Basicamente, isto é... É tipo... É droga e... Ok, exato. Exatamente. É tipo um rapaz... O rapaz é morto no ele é traficante e, no Japão e matam-no. E depois, tipo, ele aparece como fantasma à sua irmã. Exatamente. É isso. Não tinha nada a ver com o que nós estávamos a dizer. Então, basicamente, isto é... Espera-se emoções fortes. Ah, e aliás, aparece lá o Sebastian Tellier como um ator. É mesmo ele. Nós, na semana passada, não tínhamos a certeza. Eu lembro-me que estávamos a especular sobre isso. Mas pronto, tá dito. E mesmo se não for, é um gajo bem parecido. Pá, é idêntico, ainda por cima tinha aquele sotaque francês. E pronto, e deste filme passamos para o jogo da semana. Exatamente. Portanto, isto pode ser um bom filme para vocês irem. Quer dizer, não conseguem ver, mas pronto. Se mas passarem. Vejam o trailer. Se ouvirem falar em Enter the Void, já sabem que estão coisa. Que é um bom filme para ir a ver. E o jogo da semana é também frito um bocado, porque é um bocado frustrante, devo-vos dizer. Este é mesmo de partir o teclado. É, partir o teclado e sei lá mais o quê. Então isto é o quê? Isto é o Spelunky, que é baseado num jogo antigo que havia para uns computadores dos anos 80, no Japão, por aí, ou lá o que era, e em que o pessoal é um exploradorzinho, que entra numa caverna. Pá, e o objetivo é andares lá a apanhar ouro e gemas e pá, tentar saquear aquilo o máximo que puderes sem morreres. Só que aqui entra a parte em lixada, é que só podes morrer uma vez e se morres começas tudo do princípio. E a cena mais lixada ainda é que os níveis, cada vez que começas, são sempre diferentes. Portanto, é tudo gerado automaticamente. Não há níveis feitos. Então é bem frustrante porque às vezes... Pá, ou tens que rebentar uma parede e não tens bombas, ou tens que descer por uma corda que não podes saltar porque é muito alto. Pá, e depois há tudo o que existe dentro da caverna está feito para te matar. Aquilo é, tu dás um passo e estás a levar com uma seta na cabeça, um calhau, ou uma cobra, ou uma aranha. E pá, e basicamente é isto. Mas é fixe, porque o boneco é engraçado. Tem cenas engraçadas. Uhum. Vocês, tipo, lá para o segundo... Se conseguirem passar a primeira caverna, na segunda caverna ou na terceira, já encontram, tipo, uma loja, um gajo com uma loja, e depois tem lá os produtos em cima de baús. Uhum. Se tentas sacar o produto sem pagar, o gajo vai atrás de ti com uma caçadeira. Tipo, é bada cómico. Podes salvar... Tens, tipo, uma gaja, tipo, vestida como se fosse quase o filme do Indiana Jones. Eu ia mais para o filme do King Kong, porque ela tem aquele vestido e não sei o quê, e tal. Está ali... Pá, bué deslocada, porque ao mesmo tempo está localizada, porque isto parece que tem sempre aquela coisa mais 50s do chapéu, de explorador e não sei o quê, e depois com aqueles vestidos assim glamourosos e não sei o que mais, e depois, só que ao mesmo tempo está deslocada, está no meio da caverna ali. Mas é engraçado, tu salvas, podes salvá-la, e salvas ela, dá-te poeda beijinhos e cura-te a vida, mas tipo, tu a tentar salvá-la, se a mandares de um sítio bem alto, ela pode morrer, ou fica marada contigo e foge, e não sei o quê, e começa a chorar. Epá, é bem da cómica, tem cenas bem da cómicas, eu aconselho este jogo. Mais uma vez, é de Borla, e pelos vistos, para quem tem Xbox, está a sair aí uma versão, mas pá, joguem no Windows, está mais que suficiente, é de Borla, e aconselho. E vão partir muitos teclados, provavelmente. E ou rir-se. Pá, eu aconselhava mais a rirem-se e não ter calma. Teclado. Mas pronto, depois passem no blog e nós vamos lá ter estes os links todos. E depois disto, temos. O que é que temos mais? Isto hoje está assim um bocado temos, assim. Pá, em cima do joelho. Que horas são? Que horas são e que tempo são isto? Temos tempo. Quase 20 minutos de programa. Então ainda vou passar uma música, um sonoro aí. É verdade. Made in Enchufada. Exatamente. Para quem não conhece, Melé é um bacano de Inglaterra, Reino Unido. Pelo que eu li, ele tem à volta de 18 anos, 20, entre os 18 e os 20 anos, e já está a produzir como gente grande. Tem umas produções muito boas, passem no SoundCloud dele, vão ver. Já tem lá muito boas malhas. Já lançou um EP... E está a lançar outro, e vai sair pela nova label do Sidon, que acho que é Grizzly. E, para quem não sabe, a Enchufada agora está a lançar umas coletâneas, não sei não é semestral, de certeza, mas não sei se é anual ou se é... Pode ser semestral. Eu vi aí coisas, há pessoal, no coletivos não sei, mas há pessoal que faz lançamentos... Aliás, havia uns que estavam a fazer de duas em duas semanas até, de músicas. Mas sei, pronto, seis meses é possível. A Enchufada já lançou dois. Sim. Começou o ano passado. Depois também fez que se chama... As coletâneas chamam-se Hardest Sessions. Yeah. Também houve uma Hardest Sessions no Lux, em que foi lá o Diamond Bass, o pá, entre outros, e os Buraca. Foi com o Duro Sério. Exatamente, Cordura do Série no Lux. Como eu vi no outro dia, isso tem um nome agora, o estilo. É Kuhouse. Kuhouse. Kuru. Uma cena assim. Já não me lembro. Faz sentido. E pronto, esta coletânea saiu recentemente, à volta de um mês, dois meses, em que o Melé tem lá uma música que se chama Canopa Rhythm. Está muito boa. É uma cena assim dubstep. Dubstep África, se pode chamar. Bastante energético. Então vá. Vamos ouvir. Vamos ouvir este mambo. We'll be right back. dizer que sim. Swing Ele dubstep, tem aquele coisa. Dubstep londrino. E é mesmo, nota-se que, não sei porquê, o estilo de som vem de Londres, soa mesmo a isso. Ok, quero ouvir mais coisas deste gajo. Tem de trazer mais. Daqui para adiante. Pois é, temos de fazer um programa só exclusivo de... Da África Sound. Da África. Quando vier cá, a gente está. Quando vier cá. Ah, vamos ter bastante oportunidade. Sim, da África sim. Agora o que não falta aí é a África. É verdade. A África parece estar a crescer. Pois está. Até tu já estás aí a fazer. Da a crescer coisas. Coisas da África. Pois é, está quase na hora. Exato. Está quase na hora. E gostava que aproveitássemos esta semana do bigode para refletir. sinceramente, acho que não passa apenas de uma coisa parva essa semana do bigode, porque não vejo. Não vi nada. A respeitar isso. Acho que é mais a semana da NAT do que a semana do bigode. É verdade, é a semana da NAT. Não, a semana da NAT é para a semana. Mas começa esta semana. Já. Yeah. Mas para a semana é que vai ser lixado. Para a semana estás a acabar a cimeira da NATO e está a começar a greve geral. Portanto, assim, ali vai haver um momento em que Portugal vai parar completamente. É a altura ideal para ir para fora. Se quiserem ir de férias, aproveitem a próxima semana. Não, é a altura ideal para ir ouvir o show do bigode. Ah, exatamente. Mas podes ouvir o show do bigode fora. Podes ouvir, exatamente. Em França, onde tu quiseres. É internacional, exato. O show do bigode. Desde que tenhas net. É verdade. Perfeito. E com a net também pode ir até ao nosso blog, ao mustachemovante.com. Que... Por incrível que pareça. É verdade. Não precisa de apanhar autocarro nenhum. Não, é só irem à net. E se tiverem uma televisão daquelas com internet, até nem precisam de se levantar. Podem estar aí já, coisa. Não, mas passem no blog, vão lá estar estes mamos todos que estivemos aqui a falar. Exato. Os links e coisas, jogos de borla, música de borla, pá... Nós não podemos dar mais nada, quer dizer. Isto, todas as semanas é Natal. É Natal isto. Como é um jogo por semana. Onde é que já se viu isto? Quer dizer, nem o Pai Natal. Não, mas passem lá. Temos lá as novidades todas do programa. Uhum. E podem também sacar o programa para, se quiserem, ouvir outra vez. Que pode ser coisa. Para quem não ouviu o programa todo. Pode ser fortuito. E também para provar que nós não estamos aqui sozinhos, eu queria que o convidado se manifestasse. O que é que achaste do programa? Epá, foi bom, foi um dia longo, trabalhoso, já estava a ficar sem cabeça e foi uma boa horinha para desanuviar. Para descomprimir. Para descomprimir. Pronto, um isto era só para vocês não ficarem a pensar que não tínhamos convidado. Mas nós todas as semanas temos convidados. Sim, as senhoras lá atrás, os companheiros aqui do lado. Exato, os companheiros e jiboias voadoras. Jiboias voadoras e giroflés. Então, pronto, é isto. Vamos ficar agora aqui com o mix da semana, que o senhor Dimitri From Paris teve o prazer de nos brindar a nós e às internets com este mix bem carregado de disco. Exato. O que é que há a dizer? É disco puro. Dimitri no seu melhor. No seu melhor, vá. O seu melhor foi mesmo para mim. Foi os CDs da Playboy Mansion. Yeah. Mas este aqui não lhe fica atrás. Epá, é Dimitri. Tu estás a ouvir aquilo. A sério, não sei como é que ele faz estas passagens em disco. Porque é difícil. É bué de lixado, meu. Não sei. Mas sabes qual é que é o setup que ele utiliza? Não faço ideia. Se utilizar o live, se calhar duvido, quer dizer, ele é old school. Eu acho que ele é boy old school e isso é que me mete ainda mais tipo wow. Eu sei que ele faz os edits dele, sim, mas não sei. Pá, enfim, vamos ficar então a despedida com este sonoro e também vai lá estar o link para sacarem depois o mix na sua totalidade, que vale bem a pena. E é sempre uma horinha bem passada a ouvir disco. Dimitri. Portanto, nós despedimos-nos. Até com pelos. Sim. E até para a semana. Até para a semana. Já sabem, passem pelo blog e beijinhos. Abraços. I'll do as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me. That makes me love you. Now I'm living in ecstasy. Hey, it's you and the things you do to me. That makes me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you. Paris in the mix.